Você está ouvindo? Role Playing Game, o mestre jogador. Nonimo kikan wei. Omae wa mou system videogame de. Veja o brinquedo caverna do dragão. Um real cast. Tsuyoku nareru ryou o shita. Boku wo. Sejam bem-vindos, telespectovintes do Realcast! Hoje vamos falar sobre o anime do ano, eu acho dificilmente outro vai bater. Kimetsu no Yaiba, vulgo Demon Slayer, vulgo a lâmina da morte do demônio, tradução literal. Eu sou o Thiago Amorim e eu sou o deus que governa as extravagâncias, sou o deus das festividades. Prazer em conhecê-lo, deus das festividades. Eu sou o Luiz Valadares, o rei da montanha. Você é desprezível, isso sim. Caralho. Só quem lê a porra do mangá vai entender a central desses dois primatas. Foda-se, leia o mangá. leia o mangá. Eu sou o Ian Farias e... Kaminari no Kokyo. Ichi no Kata. Ekireki Sen. Ei, otaku, rei. Tem cagão. Ah, tá tranquilo. A gente fala japonês. Hakuna Matata, Embu! Hakuna Matata! Você é o Timão, eu sou o Puma! Hakuna Matata! Ele é o Simba! Hakuna Matata! Tumba na tumba na batata! Tumba na tumba, barulho do meu saco bater na tua bunda! Hoje vamos falar do que? De Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Eu como goiaba. Não, meu gato. O quê? Meu gato se chama goiaba. Nossa, que merda. A lâmina da morte do demônio na tradução literal virou Demon Slayer por questões comerciais. O público japonês ficou puto. É Demon? Demon Slayer. Demon Slayer. Sim, irmão. Fala, Ciclades. Classes Layer. Eita, começou e não fui eu. Ai, cara, que porra foi essa, bicho? Depois de várias semanas aí que acabou a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, vamos finalmente, como é que se diz? Discorrer, falar sobre, discorrer, desconstruir. Desconstruir. Não quer, não. Vai sim, vai querer sim. Não quer, o quê? Eu te dou uma nixirim. Nixirim que muda de cor. A tua cor é o quê, Luiz? Qual a tua cor do teu nixirim? Marrom da cabeça. Tu cagou foi nela, porra? Sujou meu pau, foi de cocô. Qual o nome do teu xirim? Xanin. Ô, xanin, digo. Meu irmão, o negócio é o seguinte, saiu o trailer dessa porra ano passado, ninguém sabia nada do mangá, começou o anime, ninguém continuou não sabendo do mangá, a gente só foi saber do mangá depois de uns clímax aí. Eu achava que era uma obra original, tipo, sem ter mangá, igual Evangelho, igual Cowboy Bebo. Errou! Que não tinha mangá, porque a Ufotable geralmente pega essas coisas, só que tirando Fate, né? Fala um exemplo aí, então. O próprio... Tales of Zestiria, se não me engano, eles adaptaram do jeito deles. Ah, não, se bem que é uma adaptação, né? Só que, tipo, é uma adaptação de jogo. É uma adaptação, porque ele tem a obra original, que acho que é o jogo. Sim, é, mas não tem, não tem mangá, tem jogo. Ele tá perdido, ele não sabe. Eu tô perdido. O outro, se eu não me engano, é aquele que precedeu o Fate, que é aquela. Que tem a mesma igreja de Fate, que eu esqueci o nome agora. Daquela menina que tem uma. Fate? A mina que tem uma adaga espiritual, ela luta contra espíritos. É uma foto boa também que anima aquela porra. Se eu não me engano, não tem mangá antes disso, não. Posso estar falando grande merda, velho. Pode ter mangá. Mas todo mundo conheceu pela animação de Fade. Exatamente, eu tô ligado. E bem provável que tenha, né? Mas todo mundo achava que a Evangelion tinha mangá. E na verdade saiu depois. Saiu depois. Teve gente que falou que o mangá já tava pronto, mas... Não tinha muita coisa pra organizar, não sei o que. Não, bicho, não. Na rota, desculpa, filho da puta. Não é. Aí, tipo, não fui nem atrás de mangá, velho. Eu vi todo mundo botou seus olhos no trailer, porque, né, o foto é um dos melhores estúdios de animação de anime que tem. Se não for melhor. Se não for maior, sou negador. Verdade. Pessoal do estúdio Ghibli, os Fala Ghibli Flag. Os Clats, o pessoal do estúdio Ghibli vai ficar bem puto, mas bicho, bora evoluir. Bora evoluir, que a gente não tá mais em 75, não. O Fotable. O Fotable. Fotable. Fotable. Por enquanto, velho, depois do Heaven's Feel aí, do 1 e 2 e do Kimetsu, acho que já estabeleceu, bicho, como o melhor da atualidade. Até o. Não, é melhor em que quesito? Pera aí, vamos lá. Essa anime de shonen, na verdade, né? Porque tem mais animação, tem mais efeito especial. Ah, porra, aí tu tá falando. Você comparar com o Kyoto. Como é que é o nome? É Kyoto? Não. O quê? O que pegou fogo, porra? Kyoto. É Kyoto mesmo? Sim. Kyoto Animation. Ah. Ah, tá, porque eu tava lembrando do tipo Kyoto Animation, Kyoanim. Aí eu confundi aqui na minha cabeça. Tipo, ele é outro estúdio pica, um dos melhores também. Só que eles fazem mais uma parada mais estática. Quer dizer, não vou dizer estática, mas não tem tanta ação nas obras dele. Apesar que tem aquele de Yaoi que eu não fui atrás de conferir. Olha aquele, aí, dispensando Yaoi. Eu dispensei um Yaoi. Aquele na piscina, pô, acho que é o Free Dive, sei lá. Pica, a gente dispensa nada. É um que é na piscina, parece que o filme foi adiado por causa do incêndio. Ah, não faço isso. Acho que é Dive. Enfim, o pessoal é fã de Yaoi, manda mensagem. Manda mensagem. Acho que quem é fã de Yaoi, acho que não é nosso público, não. Então ninguém vai mandar. O nosso público é de todo, porra. A parada do estúdio Ghibli é porque eles fazem uma animação bem fluida, só que é aquele estilo mais antigo, né? Só que não perde em termos de qualidade, porque é um trabalho desgraçado. Você comparar. Eu não sei qual estúdio que fez. Kimi no Na wa. Alguém pode conferir rápido aí? De Kimi no Na wa foi o. Kimi no Na wa. É. Your Name. Your Name. Vê aí rapidão. Você que tem internet boa. Comics Wave. Aí, boa. É? Comics Wave. Sim. É distribuído pela Toho. Ah, você tava animado por Comics Wave, então é isso aí mesmo. E a canção original, Zen Zen Zen. O Iago na viagem da praia achou graça do nome dessa música. Deixa eu só ver aqui rapidão. Produção executiva baseado em produção, realização, gênero, música, cinematografia, edição, distribuição. Companhia produtora Comics Wave Filmes. Não é? Não conheço tanto assim o trabalho, mas tipo, tu vê que é uma parada que não é shonen, não tem ação, não tem porradaria, mas tu vê que a animação é foda, velho. Esse efeito especial de iluminação, de. É tipo de aquele anime de basquete, não, de vôlei. De Riki, alguma coisa. Quê? Alguma coisa no vôlei. Bota aqui, anime de vôlei. Eu assisti essa porra, eu nunca lembro. Haikyuu, como é que é? Haikyuu. É um shonen de vôlei. É um shonen de vôlei. Não é ruim não, bicho. Eu tenho umas músicas aqui do... Acho legal o de basquete. Kuroko no Basquete. Kuroko no Basquete, Kuroko no basquete é legalzinho. É ah, não. O Kuroko no Basquete não é o que eu acho legal, louco. Eu acho aquele, não sei o que, Slam. Que, meu irmão, depois do filme do Heaven's Feel 2, do 1 também, velho. Porque a produção é contínua. Tá no mesmo período. Assim como o do terceiro filme, que tá em produção. Que a gente não viu nada. Mas eu vou usar o que a gente já tem. E agora o Kimetsu no Yaiba, que é uma produção de semanal. E vira, tipo, a qualidade da, do efeito especial de Kimetsu se deu porque você viu que o efeito especial é um 3D, só que parece que ele é redesenhado em 2D pra ficar aquele, daquele jeito. E funciona pra caralho, bicho. Todo mundo ficou com medo, falando, oh, isso aqui pode ser o Fire Gone 2. Fire Gone tinha um visual muito bonito, quando chegou, meu irmão, que tristeza. Deus, os, que tristeza. Os personagens humanos tudo com um design bonitinho e tal. Aí, até no trailer, você via lá, eita, o lobisomem em CG. Aí, não, não é possível. Trailer, geralmente, é, tem um downgrade, né, gente? Então, vamos esperar. E eu assisti os 3 episódios, achando que ia melhorar. Não melhora, eu dropei. Depois assisti mais 2 e continuou ruim. Aquele teste dos 3 episódios. Só que eu fui ainda 5. Aí eu descobri que vai ter continuação. Oh boy. E aí você lembra de Keijo, que não teve. Keijo. E Konosuba, que não tem a terceira temporada. Mas depois do filme, Konosuba vai ter a terceira temporada. Parece que vai ter? Tá arrecadando bem lá o filme, então, no Me Japão. Dizes. Tu tá botando palavras na boca do povo. Você pesquisa aí, meu irmão. Você não tem Google, não, essa porra. O filme estreou no Japão, pô. Daí? E a recepção tá boa. E daí, mas confirmou alguma coisa? No meu monitor. Tu tá querendo enganar o povo mesmo? Tu tá querendo enganar o povo? Quero ser do dinheiro. Tá me incomodando esse Craig aqui na conversa, parece que tem 4 pessoas. Bicho, matei o cu. Kaminari no Kokyu. Ichi no Kata. Hekireki Issen. Outro ponto aí, velho. Outro pronto. Olive. Voltando. Resumo da ópera. Ele merece. Resumo da ópera. Resumo da história, bicho. Ninguém tava com expectativa nenhuma pra essa porra. Só porque tinha um nome fótobo lá. Isso pesa. Querendo ou não. É, tipo, quem não é tão engajado assim, foda-se, não tanto faz como tanto fez. Mas o anime aí. E eu assisti desde o começo, né? Como algumas pessoas aqui do grupo do Um Real também assistiram. Eu também assisti desde o começo. O anime começou muito bom. Muito bem. Muito bom, muito bem. O anime começou muito bom. Muito bem. Os dois estão certos, né? Não sei. Muito bem. Acho que sim. Não, é bom. O anime começou muito bom. Contrário de Mau. Então o anime é mau, é ruim. O anime é malvado. O anime é ruim, vale. Ai, tá no sentido que o anime começou muito bem. Muito bem. De maldade é mal com L. E o contrário, bicho, de mal com L é bem. O que? Línguas portuguesas é... Calma. Calma. Porra. Eu vou continuar, mas deixa eu terminar meu raciocínio. Ah, meu Deus do céu. Então o anime começou muito bem ou começou muito bom? Começou muito bem. Começou show de bola. Começou top. Muito bem. O anime começou só o filé. Começou bom pra caralho. O anime começou só o filé. Tá, deixa. Começou só o Mi. Só o canal. Eu senti mal. Ah, mas pera, deixa eu coçar meu olho bem aqui. Entrou um negócio. Mas é maldade, é pegadinha, porra, pegadinha. Mas agora tu me confundiu, porque, ó. Pegadinha, vocês nem vão. Kaminari no Kokyu. Ichi no Kata. Hekireki Issen. Bicho, primeiro episódio. Muito bom, porque já dá aquela emoção lá da Nezuko protegendo o Tanjiro. Foi o momento de emocionar do primeiro episódio. Eu falei, cara, o anime já começa assim. Eu tinha uma sequência de animes que primeiro episódio era só aquele feijão com arroz que tanto faz como tanto fez. Aí chega um começo de temporada dessa com Demon Slayer, assim. Aí, meu irmão, você não tem como não se atentar a isso. Eu já me emocionei logo no primeiro episódio, meu irmão. Aí eu falei, ó, isso aqui tem potencial. Daqui a uns dias aí, daqui a umas semanas, no caso, a gente vai poder avaliar. E isso eu cagando pra mangá, não queria saber de mangá, não. Nem sabia que tinha mangá. Sabia nem ler nessa época. Não sabia nem as palavras, eu lia pelas figurinhas. Tava assistindo dublado o Kimetsu. Dublado ao vivo. Dublagem ao vivo. Dublado ao vivo. Lê a legenda pra mim. Fazer as vozinhas. A dublagem da Nezuko. Olha, nesse momento ela faz. Ela faz um. Ah, agora com o sotaque nordestino. Não. Não bota isso, pedia pro mudo. Como é que a Nezuko faz um sotaque nordestino? Yeah. Mas menino. Só lembrando que a gente é nordestino todo dia. Vocês, eu não, eu só tô aqui. Você eu, assim. Eu pego minha certidão de nascimento pra te provar onde eu nasci. Pra quem não sabe, a mãe do Thiago passou um mês de gestação. Caralho, mês dela, faz falar da minha mãe, bicho. Aí ele acha que ele nasceu, ele é. Ele acha, caralho, bicho, eu nasci. Eu só passei uns meses lá e voltei. Tudo bem, Thiago, tudo bem. A gente finge que acredita em tu. Agora, porra, eu vou ter que tirar foto mesmo da minha certidão. Eu tenho 10 cópias aqui do que eu fui fazer o negócio. Me manda uma pro correio, então. Caralho, eu te mandar junto com o nude, meu. Ah, mano, já enviou a lupa de brinde. Ainda bem, eu preciso da lupa. Caralho. Olha o foco disso. Porra, tu vai ter que editar essa foto um milhão de vezes, bicho. Que a gente já... Tá. Um dia que a gente parou mesmo. Nos primeiros episódios, que era muito bom. Ai, sei, um ânimo emocionante. Você fala, desuco, tira o pau da boca pra falar. Aí ela... Era brincadeira, porra, pegadinha. Tira não, tira não. Aí chegou o Tomioca sentando o cacete, né? Aí ele falou, ih, rapaz, pegadinha também. Bata na minha irmã, não. Não, bora, foco sério aqui. Foco sério, filho. Não é na minha irmã, não. Ela nunca comeria o meu. Não é em mim, não. Não me toque em mim. Quando a Lezuko mudou a cor dos olhos lá pra chorar a cara do Tanjiro, meu irmão, você tem que ter um coração muito gelado pra não se emocionar naquele momento. É, bicho. Eu fiquei de pau duro. Não! Não é isso. Pau duro só depois. É, pau duro chorando. Chorando pelo pau. Não. É, pô. Foi igual que eu li o mangá lá que eu te falei lá. Não quero saber desse mangá. Não quero saber desse mangá. Aí tava muito bom. Aí chegou um momento que os casais começaram a chorar. Aí o caralho... A Suruba e Noronha. Eu fiquei muito emocionado. Sim, continue. Ok. Sim, mas aí, o que você acha da fluidez dos episódios seguintes? A história se perdeu um pouquinho em algum momento? O pessoal fala que o começo do treinamento dele é meio fraco, mas eu discordo. Ai! Caiu. O microfone desprendeu do coisa, caiu no meu colo. Tadinho aqui. Deixa eu botar esse aqui. Ai, meu Deus do céu, caiu. Ainda bem que não foi a parte que dá choque. Meu Deus do céu. Falei, meu Deus do céu. Sim, mas aí. Em relação a isso que o Thiago falou de acharem que a parte do treinamento dele é fraca, é um pouco mais lerda, mas é importante pra caralho pra mostrar que ele treinou feito um filho da puta pra ficar, entre aspas, forte até aquele momento. Meu irmão, e se você considerar toda a jornada, foi um ano e meio de treinamento. Sim, foram 2 anos, não foi não? Não sei se foi um ano e meio no total. Foi, cara, Nezuko passou 2 anos dormindo. Ah, então foi. Eu sei. E, bicho, se você comparar o anime e mangá, essa parte do treinamento foi muito sem emoção. Tipo, foi só, estão passando aqui o treinamento e tal, mas foi bem rápido. Aí no anime, como tinha que... Não foi sem emoção, pô, porque tem os fantasmas lá do... Não, o treinamento inicial mesmo, da montanha, descer a montanha, que foi um episódio todo dele descer na montanha. Ele deixa a Nezuko lá. Tira o casaco, sobe o casaco. Que o Rokodaki leva ele pro topo da montanha e fala assim, meu amigo, se você não descer até amanhã de manhã, já era sua irmã, viu? E, bicho, era um episódio que tinha tudo pra ser enfadonho, porque era só isso, ele é subir e descer a montanha. Primeiro ele sobe lá de boa e tal, aí desce a montanha normal, depois tem as armadilhas, e esse é o episódio. O episódio é só isso. Esse é o 2 ou o 3? Não faço ideia. Não, não é o 2, não. É o 2, é. Não é o 2, não, pô. É o 2 que ele encontra busca... os fantasmas. Que aí ele tem que soltar. Não é o 2, porque o 2 é quando ele encontra o primeiro demônio, que eles encontram o mestre dele. O Rokodaki. Sim, no final ele leva o bicho lá pra cima da coisa. Então é o episódio 3, que é o treinamento da montanha, porra. Que tem as armadilhas. Ele também encontra e aí o clímax do episódio é ele desvendo das facas lá, desvendo de tudo. E chegando quase morto. Não, pô. Porra. O clímax do episódio 3 é ele encontrando os fantasmas e cortando a pedra, pô. Meu irmão, eu tiro a prova agora. Eu tenho os episódios baixados. É no 3 e no 4. É o 2, 3 e o 4. Caralho, aí pronto. É do 1 ao 26, então. Não, o 2, o 3 e o 4 é literalmente isso. Ele desce a montanha, encontra os fantasmas, corta a pedra e seleção final. Pronto. Ó, episódio 3. Corta a preda. O Thiago tá assistindo o episódio 3. Tô. Enquanto a gente... A gente tá aqui, tá essa. Ó, encontraram o demônio, metade do episódio. Aí ele já é levado pra casa. Ah, é verdade, é episódio 2. Aí, teimoso. Deixa aí teimoso do cara. É o episódio 2. E o começo do 3. Pois é, no comecinho do 3 ele termina de descer lá e o cara... Ó, caralho, que engraçado, o clímax do treinamento da montanha é o começo do episódio 3. Uhum. Minha memória tava me pregando peças. E o clímax do episódio 3 é quando ele corta a pedra. Aconteceu muito rápido, né? Uhum. Nem parece. E o mas, povo tipo... ainda fala, nossa, meu Deus do céu, é arrastado. Não, não é, bicho, não é. É, tudo menos arrastado, cara. A fluidez e vou te falar, o treinamento da montanha no mangá foi bem rapidinho, poucas páginas. Uhum. E foi bem emocionante de assistir. E isso serve pra mostrar, ó, ele não tirou nenhum poder do cu. Todos os poderes que ele tem agora, ele treinou pra ter isso. Ele corta as coisas com maestria, ele balançou essa porra desse pau aí muitas vezes. Muitas vezes com então, espíritos é assim, treinando ele. Ele chegou, olha o bicho ali, corta a cabeça do bicho, fogo no diabo. Não, pô, não foi assim, ele treinou pra caralho. Tanto que a palma da mão dele é toda fodida por isso. Tem aquele tipo de também, personagem. Peraí, agora que o Luiz falou nisso aí, eu tenho que falar do episódio lá que... Eu acho que é o quê? O primeiro combate dele, é? Que é o da... dos Oni que sequestra as meninazinhas. Não, é no treinamento. No treinamento não, na seleção final. Não, a primeira missão dele, oficial, como Jim Slayer, é os Onis Trigêmeos. Sim, isso aí que eu tô dizendo. Aí. Trigêmeos. É, mas tá certo. Gêmeos três vezes. Gêmeos Trigêmeos. É meio redundante, mas ele tá aí. Mas aí, pô, o. Como é que é? Aquela cena final do episódio, quando o cara tá lá puto com ele, não sei o quê, você sabe disso, não sei o quê. Aí ele segura a mão dele, a mão toda machucada. Eu acho muito bonito, cara. Ficou muito bonito. Antes disso, eu achei... Quando acaba o treinamento da montanha, começa da pedra. Bicho, essa é mérito da manga... Guroku, como é que é o nome? Gutogi. Bota aí no Google, eu tô tomando água. Gutogi. Como eu tava dizendo, é mérito da Gutogi, velho. Essa sacada... De botar dois ex-estudantes do mestre lá. Como é o nome do mestre? Orokodaki. Os dois discípulos do mestre Orokodaki pra treinar o... Orokodaki, porra. Fala bem rápido. Orokodaki, transmitindo transmissões tigres tristes. Tipo, foi foda, bicho. Uma sacada muito boa, não digo genial, pra não... não... Perdeu o mérito da palavra genial, mas dos caras estarem mortos e mesmo assim ajudar no treinamento do Tanjiro. Que quando tu descobre, tu fica, caralho, velho, eles morreram, velho. O cara não conseguiu cortar pedra, tudo pro Tanjiro conseguir vencer esse mais outro obstáculo lá na vida dele. E aí quando ele corta a máscara do Sabito, né? Hobbit. O Tira Sábito. Quando ele corta a máscara do Sábito, velho, eu falo, nossa, velho, que sorriso, vai de gente que já desistiu da vida e voltou a sorrir depois de muito tempo. Mó sabe que desistiu mesmo. Porra, ele corta. Meu irmão, aí quando o Tanjiro fala que encontrou os alunos raposa, né, ele fala se despedindo do senhor Orokodaki, ele falou, depois dá um cheiro no cangote do Sabito. Manda um abraço aí pros teus alunos aí. Manda um abraço pra galera do morro. Meu amigo, amigo Macomo. Pronto, foi outro momento aí que eu desmoronei, meu irmão. Falei, caralho, velho, isso aqui me pegou. Isso aqui me pega. Como é que ele conhece essas crianças que já morreram? A Lolizinha Marloli Kanezuko morreu. Como é que ela morreu? Devorado. Ave, nossa senhora, que morte horrível. Aí, na seleção final ele se toca porque o Oni fala que ele ia ser o 14º aluno do Orokodaki. Aí assim. Começa as histórias dos Oni tristes. Uhum. Mas é aí que... De carne humana para três Oni tristes. É aí que um bocado de gente começa a torcer o nariz pro Tanjiro. Uhum. Porque protagonista, velho, tem um fardo muito grande. Qualquer coisa que ele faz ou deixa de fazer, você fala, protagonismo. Ah, esse cara não faz nada. Ah, tem muita pena. Bom é o protagonista de Bleach, que não tem pena de ninguém. É o meu irmão. O Bleach, o cara ligava tudo pra ninguém, que o mangá se perdeu. Foda-se você treinou por 100 mil anos. Eu tô O Alto não ligava mais nem pro... O Ichigo tem o mesmo problema do Jotaro, da parte 3. Foda-se você treinou a vida toda, meu irmão. Eu tô puto. Estou putinho. E o Jotaro e o Ichigo tem a mesma coisa de ficar pegando o negócio dos outros. Seu poder? Nosso poder. Nesse momento toca o hino da amada União Soviética. Aí começa. O Tanjiro consegue mais uma vez executar os golpes lá, os primeiros golpes da respiração da água. E aí começa, né? Você tem o Ki, você tem o... O Hack, você tem o Ramon, você tem o Stand, você tem que? O Ja... Os tipos de poder, cara. O Chakra. E aqui você tem respirações. Ah, sim. É o padrão de Shonen, pô. Cada um tem sua origem de poder. Se eu não me engano, velho, até num filme de Naruto que o Rock Lee tava lutando com outro cara do Taijutsu, da aldeia, da areia, tinha um cara que usava respiração pra... Ele usa a respiração e as posições lá de luta. E esse filho é tão antigo que... é antes então, do mangá de... Não é ruim, não. Não é um episódio ruim, não. Eu gostei. É interessante. É outro personagem interessante que foi jogado pra longe. Trocação de tapa é bom. É, sim. O que aconteceu com o Rock Lee? Porque não aparece. Virou irrelevante. O cara mais esforçado daquele universo... Virou irrelevante. Enfim, voltando. E aí, eu achei, nossa, interessante que essas respirações, tem a... A gente conheceu da água, eu falei, imagino que devo ter a do fogo, do vento, enfim, o básico, né? Do fogo, do vento, do Diaba 4. Aí, beleza. Como na abertura fala, a gente já viu do raio na abertura, já conhecia. Apesar que demorou pra porra pro Zenitsu e o Poico aparecer. Eles aparecem lá pro episódio, o quê? 9, 10? É. Depois de Tóquio. Depois do Muzan. E nisso a gente... Nossa, cara, esses caras estão demorando pra aparecer. Eles estão na abertura, eles estão no encerramento. E parece que eles são importantes pra história, que eles estão andando com o Tanjiro. E aí, cadê eles aparecendo nessa porra? É, beleza. O cara derrotou o Oni lá, e primeira história triste. Ele pega no braço do demônio. A mãozinha do demônio. Você tá bem? Aí essa semana eu tava vendo na página de anime lá, meu erro foi dar moral pra aquilo, dizendo que se o Tanjiro pudesse, ele pouparia, hesitaria em matar o Zoni que devorou inocente. É, o próprio Tanjiro fala que ele não vai hesitar se a irmã dele comer um ser humano e papocar a cabeça dela. E ele não perdoaria nenhum Oni que já comeu humano. Se eu não me engano, ele fala isso pro Tomioka. É, depois do episódio... Lá pro episódio 20, 21, sabe? Ele fala que eu não perdoaria nenhum Oni que fez mal a um ser humano. Mas ele não passaria por cima de ninguém que se arrependeu de suas ações. Exatamente. Pronto, foi quando o Tomioka matou o Rui. Sim, e pisou na roupa dele. Em cima do Robinzinho. Ele falou, por favor, sai de cima dele. Eu falei, macho. Esse bicho é macho, meu irmão. Todas as letras em maiúsculas, né? Só oi. A primeira vez que eu gritei macho pro Tanjiro foi quando ele... O Gil lá... É Gil ou é... Gil. É Gil, Tomioka. É Tomioka não, é o outro lá. O outro Demon Slayer do... Ah, o Genya. Genya! A primeira vez... O Genya tava ia descer o sarrafo na lolizinha lá. Eu bati mulher bonita. Aí ele pegou no braço dele, arrochou no braço dele, eu vou quebrar teu braço aqui. Aí quando ele quebrou o braço dele, falou, meu irmão, solta essa rapariga. Não, solta essa princesa. já viu a dublagem... Já viu a dublagem de Portugal do God of War 3? Acho que é o 3. Que é, solte a rapariga, Zeus. Solta a rapariga. Zeus, solta essa rapariga. Não relo nessa rapariga, não. Aí eu falei, macho. Macho, botou o Bakugou no seu devido lugar. É o mesmo dublador do Bakugou. Aí, pronto. Depois da seleção final, você... tem aquele momento emocionante do Tanjiro voltando. Quem não chorou também é filho de puta. É corno, é corno, é corno. É o Berbons 3. O Tanjiro descendo o morro lá. É a Nezuko, pá! Vai pra fora. Ela quebra a porta? Ela quebra a porta. Ela derruba a porta. Ela, deixa eu ver aqui. Foi qual episódio que ele volta? O 2. 2 ou não, o 3? O 3 ou o 4? É a seleção final, gente. Não é o treinamento da montanha, não. É o 4, é o 4. Ou o 4 ou o 5, procurei. Ok, nossa, ele voltando com pause. Ah, Nezuko quebra a porta, meu irmão! Aí ele, suita, cheguei. Nezuko, Urokodaki-san. Pá! Close os olhos. A aleatoriedade dessa cena é muito boa. A Nezuko procurando alguma coisa. Nezuko! Oh, mãe! Oh, que tá no lugar! Não, tá bom. Te empolga, não. Oh, meu Deus, ela abraçando a cabeça do Tanjiro. O tamanho dessa cabeça de cearense. E aí o Urokodaki chega lá, tá carregando as madeiras, deixa cair e abraça lá, os três abraços. Oh, meu Deus do céu. Ah, velho, não fala não que eu choro. Fala não que eu choro. Meu irmão, é nessa hora que o homem desaba. Mas não, meu Deus. Quebra o mato também, ele, peraí, também? Também? Ai, meu Deus do céu. Depois somos apresentados ao personagem mais irritante da obra, chamado Zenitsu. Zenitsu tem sobrenome? Tem, pô. É relevante, né? Ninguém nunca lembra. Agatsuma. Bicho, eu lembro quando a gente fez o post lá da cara do Tanjiro de Nojo olhando pro Zenitsu no grupo. Pessoal, nossa, velho, eu pensava que o personagem era irritante no mangá. Aí foi quando eu descobri que tinha mangá. Mas no anime ficou muito mais irritante. O bicho eu achei engraçado, realmente, dele. Ele é irritante? É. Mas foi toda a parte do humor da parada. Não extrapola a irritância dele. No, eu acho que no começo extrapola um pouco, bicho. Você fica, nossa, que personagem irritante. Mas se tivesse continuado isso aí por vários episódios... Tipo, parou no labirinto lá na casa lá do ex-lua inferior, dos tambor. Uhum. Ele ficou muito menos irritante depois disso. Gritando. Não é nem gritando menos, é gritando de uma forma menos retardada. É que ele prova o valor dele ali, pô, no momento que ele protege a Nezuko, que é uma coisa importante. Ei, caralho, a gente tá pulando de momento de choro pra outro momento de choro, né? O cara é. É, bicho, a gente tá querendo falar que o ouvinte. Arrancar meu coração e pisar em cima dele. Arranca logo, porra. Cadê? O primeiro momento baixo do Tanjiro foi quando ele quebra o braço do Genny. E o segundo foi quando ele dá um murro nos buchos do... No bucho do Dinosuke. Simplesmente quebra as costelas. Ficou com 5 costelas... Foi 5 costelas quebradas de uma vez ali. Peraí, o barulho disso foi de osso quebrando. Meu irmão, o Tanjiro, quando viu o Zenitsu na merda ali, ele falou, o que que você tá fazendo, macho, filho de macho. Puta? Eu protegi o negócio que era importante pra você, mas que sua vida é pá! Meu irmão. Isso foi o final do episódio. Protegi porque você disse que era mais importante que sua vida. Aí eu falei, macho! Esse é macho pra caralho! Não, mas aí também tem a parcela dos Zenitsu. Você tem que dizer que ele é macho também. Ele aguentou bem, o bicho é o Rock Balboa. É um bom saco de pancada. Não, toma teu corpo. Ele podia ter revidado, podia ter entrado em coma, mas ele ficou consciente, tá ligado? Ele não aguentou tanto quanto um bom cadeado. Mano, quanto, pra você ter ideia de quão poderoso... Amadas. Pra vocês terem ideia de quão poderosa essa cena, quando o Zenitsu tá enfrentando, protegendo a criança e enfrentando o Oni, ele simplesmente desiste e desmaia. Na consciência dele, ele tava desistindo ali. Uhum. E contra o Inosuke, velho, ele protegeu até o fim. Ele se forçou a ficar consciente. Até porque ele, no coisa do Oni, ele meio que desmaiou de medo. É. Ele tava ali protegendo porque ele sabia... Ele não sabia o cara que tinha ali, mas ele sabia que queria proteger porque o Tanjiro era, entre aspas, importante pra ele. É, porque ele tem a percepção pela audição. Uhum. Então, Ele conseguiu entender que o Tanjiro é uma pessoa pura, boa. Mas ele sabia que era um Onin que tava lá dentro. Isso eu acho que foi esquecido, não? Não. Não, tem. Ele explica na casa, quando ele, na mansão. Quando ele você não tá escutando? Ele inicia falando isso aí como um detalhezinho. Ei, tu não tá ouvindo barulho saindo de lá? Aí, Tanjiro, respiração. Tanjiro é o cheiro. E esse cara aqui é respiração. Aí, de repente, na floresta, o Inosuke é o Tato. É a audição, cara, a audição. Hã? O Zenitsu. Não, o Zenitsu é a audição. O Inosuke é o Tato. O Inosuke são os instintos dele. Não, mas é o Tato, pô. Ele é percepção. Nem sensorial. É sensorial, sim. Posso dar um spoiler? Não. Não pode dar spoiler. Tá, Puyan pode. Que? Ele corta depois. Cada um tem um sentido. Não é spoiler pesado, não. É só sobre isso da percepção dele. Não é nada assim, meu Deus do céu, que absurdo de spoiler. Porque, enfim, tu já sabe que a percepção dele é boa. Ele fala que consegue sentir até pra onde a pessoa tá olhando no corpo dele. Por isso que no episódio do trem, no arco do trem, ele consegue se desviar dos ataques. Porque ele sente a intenção de matar ou a malícia, sei lá, qualquer coisa do tipo, indo em direção a um certo ponto do corpo dele, ele sente como se estivesse tremendo aquele lugar. Aí ele disse que tinha raiva da velha da mansão da Glicinha, porque a velha olhava pra ele atrás dele e ele não conseguia sentir nenhuma intenção da velha, nenhuma intenção ruim vindo da velha. Aí a velha podia chegar e saquear ele que ele não ia ter. E se eu não me engano, eu não lembro se é. Eu não me engano se é no aquele livro antigo do Japão Império, ou se é no mangá de. Daquele do. Qual é o nome do. O Velho Samurai. Qual é o nome mesmo? Qual é o nome daquele mangá, velho? Do samurai? Tom Cruise. Não, porra, não é o último samurai, não. Agora que eu entendi. Eu tenho esse mangá aqui, porra, peraí. Deixa eu só pegar aqui. Mostra aquela. Peraí, volta já. Forma de ética dos samurais, o Bushinho. Não sei se é nessa ficção antiga do Japão ou se é no mangá do Lobo Solitário, que tem um mestre lá que ele faz isso aí de. Ele vai enfrentar o discípulo dele lá. O discípulo, um cara que lá tava passando por provação. Acho que era o protagonista. Aí ele simplesmente não consegue atacar o mestre, porque ele simplesmente não tem nenhum. Ele desligou todas as intenções negativas. Não tem nenhuma agressividade vindo do corpo dele. Enfim, voltando. E aí, meu irmão? Zenitsu, Rafa falou de Zenitsu, vamos falar do personagem, o melhor alívio cômico dos últimos anos, o Poico. O Poico, caralho. Na minha concepção, o Poico é melhor protagonista que o Tanjiro. Vocês estão exagerando, bicho, pelo amor de Deus. O Poico é o protagonista. O Poico chegou sendo odiado, bicho. Eu gostei dele. Quando ele chega lá, Tetsuhiro, e começa, foda-se essa criança, aí, meu irmão, tira seu pé, tira seu pé da cabeça dessa menina. Eu falei, cara, esse cara não liga pra nada. Ele só sabia gritar e brandir aquele negócio, a respiração da besta, que não era nem o poder direito. A respiração direito. Da besta ele só usou no... Na floresta, pô. Não, ele usa dentro da casa, sim. Não, não é verdade. Ele usa, pô. Ele usa pra cortar a cabeça do bicho. Do Oni lá, grandão. Ele corta o braço e depois usa... É Dice and Slice. É a terceira forma que ele usa, se não me engano. Enfim, ele usa, pô, eu lembro. E aí... Aí, meu irmão, eu fiquei puto com ele. Só que quando chega no episódio da recuperação da casa da Glicínia, pronto, meu irmão, já gostei todo mundo. Do Zenitsu e o Inosuke, eu aprendi a gostar mais ou menos na mesma hora. Mas o Zenitsu já tinha a redenção dele protegendo o Nezuko. Então, já comecei a gostar dele ali. Quando ele mostrou o verdadeiro potencial dele também lá dentro, foi massa pra caramba. Foi filé. Você vê, eu tipo, ali, tava querendo... Ali, aquele dentro da casa, eu achei assim... Cara, não, eu gosto. Não. Por quê? Apaga e depois o cara. Matou o bicho, meu. Caralho, meu. Por favor. É, ué, um hit kill. Eu gostei, bicho. Ele apagou, aí a subconsciência dele assumiu. E aí ele liberou todo o potencial dele, meu irmão. E foi um show de luz e pá. Eu só fui aprender a achar aceitável pra caralho bem depois que eu entendi como é que funciona. Achei não. No começo eu achei forçado pra caralho. Achei de boa. O personagem tem um poder, assim, é meio overpower, não poder liberar porque ele é... tem a limitação dele. E aí a gente descobre depois que nem é tão overpower assim. Uhum. Eu paro por aqui pra não chegar a nível de spoiler. Porque os outros personagens evoluem, todos evoluem. Mas todos são Digimons. Mas passa no próprio anime, aquele bichinho velho, aquele outro pupilo do vovô falando. Você é inútil, não sei o quê. Até ele mesmo fala que só consegue usar uma forma, pô. Sim, mas depois. Não, mas eu tô falando que depois que ele supera esse medo dele, ele não fica tão overpower assim como a gente pensava que era de matar um. É porque os bichos que ele enfrentou não era todo poderoso. Ele sempre matou os capanga. Ele nunca enfrentou um Lu inferior, por exemplo, antes disso. Ele enfrentou o irmãozinho do falso do Rui, um Onizinho lá que tava grandão, que tava lá só de zoeira. E acabou o anime. Só de zoeira. É, tava lá querendo roubar as vítimas do outro, cara. Enfim, ele parece overpower, mas não é tão assim, não. Ele é realmente um golpe muito poderoso. E isso vocês vão ver isso aí quando aparecer o arco do cabaré daqui a 3 anos. Vai demorar pra caralho, 50 temporadas. Por favor, não diga isso. É foda, bicho, quando anunciou o filme. Quando anunciou o filme, bicho, eu fiquei com o coração apertado. Eu já fiquei com vontade de falar o dedo no cu rasgando. Sai rasgando! Sim. E o Inosuke, bicho, ele se tornou o alívio cômico da parada. Ele é muito bom aí, por sinal. Muito bom. Que na parte da... Ele começa a provocar o Tanjiro, velho. O Tanjiro começa a usar psicologia reversa nele. É a melhor coisa do mundo. Todo mundo consegue fazer isso, velho. Nossa senhora. Ah, você tá fraquinho, né? Precisa comer mais. Tudo bem, pode comer o meu. Ah, eu não quero. Eu vou dormir essa cama aqui. Ah, você pode dormir onde você quiser. Aí hoje você quer dormir, Zenitsu? Ele pega a bufada e taca na cara do Zenitsu. Porque ele não pode agredir o Tangerina. A Shinobu falando do treinamento. Eu esperava que você pudesse fazer isso melhor do que todos. Não, é um treinamento simples. Não, eu pensei que você conseguiria. Ah, de todos, eu achei que você ia conseguir. Paciência. Tu não me desafia, não. Eu arranco teus peitos, bicho. Quem que fala isso, mulher? Dá pra ver que ele foi criado mesmo por um poico. Uma poica. Ou ele falando, o Zenitsu e ele falando de menininhas, eu já pensei em muitas meninas nessa vida. No mangá tá um termo lá que foi mal traduzido, então deixa quieto. Kaminari no Kokyu, Ichi no Kata, Hekireki Issei. Trilha sonora agora, cara, por favor. Porra, bicho. É desde o primeiro episódio que a gente sabe que ali tem uma trilha sonora diferenciada, que ele... Como é que é? Cenas que tem influências de demônios. Toda vez que entra o demônio... Isso me lembra ReZero. Vocês assistiram ReZero? Não. Toda vez que começa o poder do satanás do protagonista, aparece... Tipo, agora começou o momento do satanás. É. Eu lembrei muito de ReZero nisso, bicho. E ficou muito bom essa trilha sonora. Uma coisa que eu percebi da trilha sonora é que, tipo, ela é dinâmica, bem dinâmica, mas não tem trocas bruscas de tem uma música que o demônio apareceu, e no exemplo do Thiago, o demônio apareceu, aí chega a Nezuko, o Tanjiro vai proteger a Nezuko, aí já corta da música do demônio, não sei o quê. Não, tem uma pausa... bem trabalhada, e depois começa a musiquinha principal, o Kamado Tanjiro no Uta. E depois, quando termina o Kamado Tanjiro no outro, entra uma para trazer mais tranquilidade pro momento. Ah, já acabou, já tá tudo tranquilo. Então, é uma trilha sonora que não são coisas separadas. São coisas diferentes, só que bem amarradas entre si. Senhoras e senhores, esse foi o Luiz, o entendedor do assunto de trilhas sonoras. Diretor, entendido do assunto, gostei. Eu sou filho de música, pelo menos uma cor ou outra de música. Meu bom, você é operador de caixa de som de festejo. eu sou aqueles cantor de churrascaria que só bota o teclado pra tocar uma música aleatória. Genérico pra caralho, fica só apertando algumas teclas. Eu sou do Thiago, bicho. Eu nunca me esqueço do cara que é operador de mesa lá do mesa de som do festejo. Eu cheguei pra ele, eu tinha uns 12 anos, falei assim: ei, seu moço, pra que serve esse negócio aí? Aí, pra que você quer saber? Eu quero saber porque eu não sei, porra! Se eu soubesse, eu não estaria perguntando. Que é, menino? Eu saí correndo. Eu só lembro dele olhando pra mim com cara de cara, eu vou matar esse moleque, meu emprego é uma bosta. E esse menino tá perguntando o que isso aqui serve. Pra ele devia ser uma pergunta idiota, mas pra mim eu era criança, pô. Crianças idiotas. Eu não sabia pra que servia aquela mesa ali. Não, por que serve essa mesa aí cheia de botão, não sei o quê. Aí, pra que você quer saber? Eu quero saber porque eu não sei. Resposta mais sincera pra ele. E eu saí correndo, que ele fez que ia correr atrás de mim. Espero que ele tenha morrido. Caralho, que é isso? Uma morte violenta e cruel e fria, virado Oni. Pra depois eu matar ele sem piedade. Enfim, o Luiz aí é operador de mesa, porque ele é bruto igual. Para que o Luiz morra. Você quer levar uma pessoa pra falar trilha sonora no seu podcast? Chama o Vulcan aí, Luiz Valadares. Deixa quer meu levar contato, tá quer na levar descrição aí do vídeo. Deixa o zap aí. Do vídeo. Do vídeo. Do vídeo aí, isso aqui galera. É conteúdo pra YouTube, né? Pra... Ô, oh, pera, não! É isso aí, Thiago. É isso aí. Não é você conteúdo pra YouTube, não, pô. Você animar sua festa com um tecladinho mágico. Ai, meu Deus. Sim, bora falar das armas do... A gente já falou da respiração, bora falar das armas, que é as Nichirin. Que eu achava que essa porra existia, mas a Nichirin é um nome fictício. Não. De jeito nenhum, peraí. Peraí, que eita pesquisa do Cearense. Ele fez um tópico no Wikipedia. Beleza, bora ver se existe a Nichirin. Não, deixa ele, deixa ele. Infelizmente não existe mesmo. Ah, meu Deus! Eu confundi com a X do Katara. Nossa senhora, a gente pesquisando isso semana... A gente passou quase semana passada, sobre isso. Passou a tarde toda pesquisando sobre isso. Falar, não, realmente é uma arma fictícia, a Nichirin. Ah, é uma arma fictícia. É? Tu acha bem que existe... Não, eu achava que existia o formato daquela porra. Tu acha que existem espadas que mudam de cor, com a forma que você pega no cabo bem gostoso. Ei, peraí. Nem o Ian, tu quer ver? E é pequena, né? É uma faquinha de bolso. Dá pra você botar em qualquer buraco. Até a faca de manteiga, filho de rapariga. Sim, caralho. Da cabeça redonda, seu... Desgraçado. A gente entrou numa discussão inútil aqui, porque tem uma a descrição dessa porra é engraçada. Cadê? O núcleo que vai ser usado pelo ferreiro... Pera, eu perdi aqui. Forge Process. Aqui! As lâminas de Nichirin são forjadas com Scarlet Crimson Iron Sand, areia vermelha de ferro escarlate. Scarlet Crimson, né? Tipo vermelho escarlate. É tipo limalha de ferro, aquele que quando tu pega aquela poeirinha. Scarlet Crimson Ore, que é o minério mesmo. Minériozão. Os dois são encontrados nas altas montanhas. Like the Sunlight Mountain, que é a que o menino fala lá no anime. É, a montanha da luz solar, é o nome da isso. Montanha mesmo. Que é perpetuamente banhado pela luz do sol. A All True Gold, não sei se tá certo. É tipo todo ano, sem é perpétuo, sem interrupção. Aí a gente entrou em discussão, tipo, cara, pelo menos em algum momento essa montanha vai ter que estar de noite. Então não pode ser perpétuo. Aí... Pra não dizer que a pessoa cometeu um furo de roteiro, a terra de Kimetsu no Yaiba, pasmem, É plana? É plana. Tá. Ah, tarará. Terra plana. É, galera. Mas, terra... Tu tá ligado que essa terra de Kimetsu no Yaiba é a mesma nossa, né? E a nossa, por acaso, não também... é plana. Também é plana. Exatamente. Bicho, eu fico puto com o pessoal falar, ah, faz esse meme de terra plana falando demais. Meu irmão, é plana sim, porra. Tu já viu um negócio desse funcionar? Terra ficar girando que nem um globo. Meu irmão, a gente tá parado. Quem se move é o sol, como uma grande lanterna. A gente tá girando igual um disco. Quem criou tudo foi Deus, a gente tá em cima da tartaruga. Exatamente. A gente tá em cima da tartaruga. E a tartaruga tá em cima de alguma coisa que a gente não sabe. Não, é a tartaruga embaixo de elefante, se você embaixo de uma se coisa. Você soubesse, de se você ei, soubesse, bicho, não vamos, vamos com calma, que isso aí vai muito além da compreensão de meros humanos. É verdade, vamos ficar, é. Vamos ficar vai, só na tartaruga. A gente vai dedicar um programa, a gente vai dedicar um programa pra isso aí. Então a terra de Kimetsu no Yaiba, você pode, é pode fingir que não é nossa terra, né? Mas tá lá, dados históricos da era Edo. É a nossa terra. E tem alguns lugares que não... E tem o Michael Jackson, pra não dizer que eu tô mentindo. Aí, ó, caralho, é a nossa terra mesmo, bicho. Da Terra 2. Da Terra 2. Terra 2. Onde Michael Jackson não morreu. Sim, a gente só tomou Michael Jackson, bicho. Ele aparece antes do Zenitsu, antes do Nosuke. Uhum. É, caralho. Meu irmão, vamos lá, Tóquio. Quando a gente conhece o como é que se diz na novela da Globo, é, o núcleo rico da novela. Quê? É, pô, o núcleo, tem o núcleo da favela, tem o núcleo do subúrbio e tem o núcleo rico do Leblon. O núcleo do Leblon. Esse é o núcleo do Leblon de Kimetsu. Meu irmão, a cara que o Tanjiro faz quando chega em Tóquio, no mangá e no anime, eles fizeram bem fiel. É impagável, meu irmão. Isso é episódio 6, 7, por aí. É o 6. É muito louco, bicho, quando ele chega em Tóquio. E aí, revelações. Esse é o mesmo cheiro que eu senti na minha casa. Pronto, a história começa a desenvolver de novo. Primeiro que cheirinho de toba. Tá sentindo tá sentindo cheiro de Michael Jackson. de Eu só vi um cara andando de moonwalk, é esse? TV. Esse cara aqui. Cadê o Biridinho? Um programa de TV. Tem mais lenha. E aí, meu irmão, começa lá, o Michael Jackson é o vilão de Kimetsu no Yaiba. O Michael Jackson, o meu recruta, pô. Pronto, meu irmão, acho que eu posso dizer que esse foi o primeiro boom do Kimetsu no Yaiba na internet. Antes disso, só quem gostava mesmo tava... Só que aí, a partir daí, começou os memes. Foi o primeiro viral do Kimetsu no Yaiba. Ah, eu não gosto dos papos de viral, odeio vírus. É, por isso tu não baixa o Hamashi, medo de vírus. Exatamente. Um Jeca mesmo. Um Jeca. Zenitsu falou Jeca, não esqueço nunca mais. Mas no mangá. Ele chama de caipira, Jeca. Aí, meu irmão, aparece o Michael Jackson com a filha e com a mulher. Porra, o Michael Jackson conseguiu realizar o sonho dele. Passou a lambida na mina. Foi na mina ou foi no cara? Foi no cara, porra. Não, foi na mina, porra. Quem é que foi um filho? Ah, não. É que ele passou a lambida que o bicho virou ONI na mesma hora. Caralho, foi ligeiro, viu? É só... Velocidade da luz, meu irmão. É tipo tomar vacina. Foi tão rápido que nem ele viu o que ele fez. É o Flash sem poder controlado. O pessoal da computação já entrou em discussão sobre isso. Imagina se você tivesse poder do Flash. Só que você não tivesse autocontrole, você ia se explodir no primeiro... Oh, The Boys. Não, mas ele explodiu os outros. Tá. Sim, voltando aqui. O que a gente fala mais do Michael Jackson nesse primeiro encontro? Esses primeiros episódios dele. Fala da fúria dele, né? Do Muzan, cara. É bom, é um vilão. Esse último episódio, essa cena dele matando os Lua inferior. Puta que pariu, bicho. Foi sinistro demais, porra. pavio curto. Curtíssimo. Você tilta ele muito rápido, mas ele é poderoso o suficiente pra se manter. Exatamente. Não, a gente já sabe que ele é pavio curto. É quando, tipo, na verdade, nem tanto, né? Porque ele tromba no cara, ele vai, ah, desculpa, não sei o que, continua. Aí o cara, hã? O quê? Aí pronto, meu irmão. Aí você perdeu a chance de viver. Ele é tudo, menos pavio curto. Não, ele é pavio curto. Ele é pavio, ele é pavio curto. Não, ele é pavio curto com subordinados. Ah, é? Não. Sim. Ah, eu tinha na verdade, agora eu tô pedindo spoiler. Não. É com, porque é conversa com um cara que não é subordinado dele. Então é, ele foi chutado nessa conversa. Então, ele só teve esse momento, mas eu entendo que ele não tiltou naquela hora porque ele tava se mantendo low profile. Não queria chamar atenção. Só que aí, meu irmão, o cara. Low profile. É, keeping low profile. É. O cara tava querendo manter o disfarce dele. Só que aí, meu irmão, o cara tromba no maluco. Quando o cara trombou nele, ele já tava tiltado. Aí ele fala assim, não, eu tô aqui puto, mas eu não vou matar esse lado da puta. Não, cara, desculpa aí, vai, sai do teu caminho. O cara, o quê? Que? Ah, meu irmão, perdão de viver. Meu amigo, pera bem aí. Que? Você eu vou matar, e você vai chupar meu sangue até não aguentar mais. O Muzan, ele é aquele você seu amigo bombado. Se amigo você bom. Der uma cortada na aula, uma cortada nele na aula, no meio de todo mundo, ele só chega em você com a maior calma e fala assim, ó, lá fora a gente conversa. E acabou a conversa, meu querido. Só lá fora que você vai ver o pagode acontecer. Já, corra pra diretora. Eu já corro pra diretora e peço perdão, imploro a Deus. Dizendo que quer me beijar aqui, ó. Kamenari no Kokyu, Ichi no Kata, Hekireki Issen. E aí aparece o vulto lá do que seria o ancestral do Tanjiro. Tá lá os brincos Hanafuda. E, gente, por favor, essa polêmica aí dos brincos de Hanafuda que seria o The Rising Sun do Império Japonês. Bicho. Necessário sem lógica alguma. Bicho. É uma flor. É uma flor. É uma flor. É uma flor. Os brincos, o jogo lá do Hanafuda são sobre flores, bicho. E ali dá pra ver o formatozinho, de não é reto pra ser a luz do sol. Dá pra ver que é redondinho no final. Bicho, é uma flor. Vamos pro semendo reparo. Todo baralho tem temática, ou de flor, ou de animais. E parece flores. Que a China e a Coreia realmente mudaram o visual dos brincos. Porque, né, lembra o The Rising Sun. Uma curiosidade sobre essas cartas aí é que antes da Nintendo fazer sucesso, ela vendia packs de cartas dessas aí. É, um setzinho de carta pra jogar baralho. Quando a gente foi pesquisar, a gente descobriu essa pérola aí. E aí, do ancestral lá, a gente reconhece pelos brincos e pelo cabelo. Dá pra ver que é meio avermelhado. Ancestral. O tataravô do Tanjiro. Que? Sei lá quantos anos passou, porra. E aí começa as coisas se conectar, de tipo, a relação do Tanjiro, por que ele tem aquela marca na cara que, tipo, parecia uma cicatriz e de repente virou uma tatuagem. Caramba. Foi depois do treinamento que a marca dele fica daquele jeito. E aí, e agora só o Luiz vai entender porque aquela marca é daquele jeito, porque a gente leu o mangá. A marca de nascença. Nossa, você leu o mangá? Sim, eu leio, porque eu sou leitozão. Você é um eleitor. Eu sou um eleitozão. Kamenari no Kokyu. Agora vamos chegar no episódio 19. Ah, é verdade, cara. Nossa. Bicho. Se o Michael Jackson Billie Jean foi o primeiro viral dos memes de Kimetsu, o episódio 19 foi o viral por ele mesmo. Foi uma sequência, meu irmão. A sequência que começa junto com a dança lá do pai do Tanjiro até... Ele troca a respiração e começa um nível de animação, nível Goku Ultra Instinct. Eu digo que é tipo Goku Ultra Instinct, porque no episódio do Goku vs Jiren, começou aquelas batalhas muito rápidas, mas tu vê que é muito bem animado. Tu vê que o episódio todo é especial justamente pra aquilo ser bem feito. Foda-se que os episódios passados tava uma animação meio inconstante. Mas Dragon Ball Super tirou dois episódios pra fazer, não, agora aqui a gente vai fazer um negócio bonito, que é a transformação nova do Goku. E aí foi a mesma coisa, bicho, quando ele muda a respiração e começa. Essa parte não tem no mangá, aqueles frame rápido dele lutando, dando mortal, pá, close na câmera, close na espada, pegando fogo. Ali é mérito do anime mesmo. Uhum. A animação ficou bonita pra caralho, bicho. E aí, meu irmão, aí forma-se aquele círculo maravilhoso que já rebola a cabeça do Rui pra longe. Nossa, é. Que a pra depois da respiração com o fogo da maluca. Porque não foi só porque ele tava usando a respiração do sol. Foi porque ele fez uma troca. Isso foi muito mais violento. Tava usando da água e de repente, opa. Swift. Vou atacar fogo na Babilônia. Cara, mas o episódio 19 foi muito bom. Aí. Porque a cena combinando com a música é incrível demais. Pô. Aí os caras tirou o poder do cu, muito protagonismo. Bicho, não tirou nem poder do cu, porque o primeiro poder dele nem matou o cara. É, bicho. Ele que se decapitou justamente pra espada não fazer efeito, porque a espada ia foder ele. E até pelo. Antes de cortar. Dava pra ver que a espada não tinha amplitude não suficiente tinha. Pra cortar o pescoço inteiro num corte só. O pescoço ele saiu voando de um jeito que você percebe que alguma coisa tinha puxado ele e foi justamente as teias. E aí o próximo episódio é a prova que o Tanjiro não é tão protagonismo assim, né, gente? Uhum. Chegou o deus do anime. Com a sua cara de blasé. E também já desistiu da vida sem desistir. Gil Tapioca. O Tapioca, bicho, é um dos personagens mais fodas dessa porra. Sim, de questão de background e presença. Presença, o cara é presença, né? O cara é muito presença, meu irmão. Cria muito presença. Ele já chega, meu irmão. Já chega pra. A cena dele com o Inosuke, bicho. O Inosuke todo fudido lá, aí brilhando lá, olhando pra ele. Ele já chega salvando o Inosuke, na real. Cortando o braço do pai. E, tipo, o Inosuke fica pensando, caralho, bicho, quebrou minhas espadas, eu não consegui cortar o pescoço desse bicho, ele simplesmente só. Você derrotou o Lua inferior, então se eu derrotar você, eu vou ser mais forte que. Eu vou ser mais forte que o Lua inferior, isso é lógico, isso aqui. Meu irmão, isso aqui não é o Lua inferior. Você já deveria saber disso pelo nível. Foi o Kentaro que disse. Eu só tô repetindo o que ele disse. Bicho, uma coisa que a gente tem que destacar aqui é o jeito que o Inosuke chama o Tanjiro, bicho. Gama Boku Compatiro! Gente, esse foi só um, beleza. Lute comigo! Gama Boku Compatiro! Fazendo o. Kentaro! Kentaro! Me joga, Inosuke! A gente tem que falar da quebra de expectativa, bicho, de alguns momentos do anime, que é muito bom. O cara do dado joga. Inosuke, me espere, por favor, fique vivo! Kentaro! Kentaro! Eu vou voltar pra te salvar. Ikuzo. Monitsu. Quando você achou que ele já tinha errado o nome de todo mundo, chegando no Monitsu. Bicho, e nessa parte da floresta, eu tenho que ressaltar que tem uma das sequências de frames mais bonitas, mais bonita até que a do episódio 19. Ah, que é a do... De respiração pra cortar a cabeça da mãe sem ela sentir dor. Ah! Bicho, pronto, eu não digo que é melhor, mas eu digo que foi um momento impactante, porque foi diferente de um bocado de coisa que a gente vê por aí. Foi bonito, bicho. Aquilo foi bonito pra foi caralho. Foi lindo. Na hora que ele falou assim, ele mudou de posição, já desceu uma lágrima do olho direito. 観天の地。これは優しい雨に打たれているような感覚。少しも痛くない。苦しくもない。ただ温かい。 Porque ele tava. Ali ele já tava no impulso do Inosuke tendo jogado ele, sim, né? Sim, e ele deu de cara, deu de cara com a mãe e viu que ela tava preparada pra morrer. Ele ele percebe não, isso. Ele usou a primeira forma, aí ele ia atacar ela. Aí ela ficou, caralho, ele vai cortar minha cabeça, mas tipo, se ele cortar minha cabeça, isso. Eu vou ficar livre. É, porque... Aí ela simplesmente solta todas as teias das pontas do dedo. Estica os braços pra ele. Estica os braços, tipo assim, vem. E ele aí se ele... toca, ele, caralho, ela aceitou a morte, ela desistiu. Ele aí, só muda quinta a forma. Pra quinta forma e... É um corte suave. É. É, facas disso. É o meu irmão, que frame bonito, maluco. O cara deu o corte de misericórdia na menina. E a música por trás, bicho. A música bem suavezinha. O caralho, bicho, meu Deus do céu. Não mata ela não, bicho. Não mate não. Ela aceitou a morte. Ela virou uma pessoa boa. Sequestraram ela. Leva ela pra doutora, pra tambar. Foda isso, né? Podia se render, mas não, eu aceito minha morte. Não, mas tipo, não, ela queria se libertar, o fato dela ter aceitado a morte, ela já se rendeu. Mas, tipo, pra ela, era tão mais lucrativo, entre aspas, morrer, porque ela ia ter certeza que morrendo, ela não ia mais ter que lidar com... Até porque na cabeça dela, ela não tem nada de cura, não tem nada de como ela se livrar dessa maldição. Não sabe que nenhuma maneira pra... de sair daquela vida a não ser morrer. É aquele negócio, a gente querer cobrar uma lógica calma de um personagem que tá numa situação diferente. Sim. É, bicho. Tem que falar que ninguém sabe quando é que ele vai conseguir a porra da cura. Ninguém sabia mesmo. Tá, bicho. Sabia? Eu sei, mas tu sabia? Não, ninguém sabia. Então, não tinha nem. Só tinha a doutora lá se esforçando pra. Doutora brincando. Sim, a gente sabia que. Ela falou: traga o sangue dos luas superiores. Até então. Não, dos luas, né? Dos luas superiores. Então, quanto mais próximo do Muzan, melhor, que ela diz. Isso, quanto mais forte for o lua. Melhor. E, tipo, até então ele só tinha levado o sangue de quem? Do Rui. E o Rui era o 5, inferior. Ah, não, ele não conseguiu levar o sangue do Rui. Conseguiu sim, conseguiu sim. Ele pega o sangue e bota no gato. O quê? Do Rui ele não consegue, cara. Vocês estão malucos. Ele consegue pegar o sangue daqueles caras que achavam que era Lua e não era, da bolinha. É verdade. Do Rui ele não consegue, ele desfaz na frente dele. Não, mas eles eram Lua inferior, porra. O Rui, não, não era. Não, era só o não. Rui mesmo que era. Ele se apresenta como o Lua inferior, só que depois disso, não, eles nunca foram Lua inferior, só se apresentaram como tal. Ah. Já confundi. É. Aí é foda. Ele só, até então ele só tinha conseguido daqueles caras lá. Não, nem dos caras, só da minazinha. Se eu não me engano, não lembro se do cara da seta conseguiu. Eu sei que das bolinhas lá. Qual é o nome das bolinhas mesmo? Temari. Temaki. Temaki é a de Naruto. E uma comida. Temaki é aquele... Assim, com Uri no final. Sim. Destacar aqui que teve vários momentos tristes de Onis aí, arrependidos. Nesse percurso. A meninazinha, a tomboyzinha das Temaris. O próprio Rui. Ela só queria brincar. O dos tambor. O primeiro que o Tanjiro mata. O mutante que devorou o Sabi. Sábado. Devorou todo mundo, né? E a Mokomo. É. E o quem? A outra meninazinha, o nome dela é Mokomo. Ah, Malcomo já morreu. Maconha. Bacanha. Maconha. Os machos gritando maconha. O que não faltou mesmo é a história triste de Oni. Uhum. Só que, meu irmão, é aquele negócio. Você tá arrependido e tal, mas eu vou te matar chorando, no máximo aqui. Vou te matar chorando. Vou te comer chorando, pô. Isso aí, dormindo. Oni de amigo meu, que nem alho. Ficou chorando. Alho, não é cebola não, pô. Sei lá, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se você comer alho, você vai chorar. Eu também. Pega aquele alho, o olho do alho e come, meu irmão. Pega a ruma de alho e bota na boca, vê se não chora. Alvim, Mari. Chega que fiquei irritado aqui. Eu fiquei irritado, tô puto. Eu tô irritado. Eu acho que acabou, né? Ei, eu não falei avô, não. Eu falei descendente. Ah, tu mandou uma mensagem aqui. Não, porque tu falou trocentos avô. Eu, não é avô. Tataravô, porra. E não é nem descendente. Rapaz, tem certeza que é descendente? Que é descendente do... Ei, tá bom. Rapaz, a cor do cabelo, a cor do cabelo tá não deixa mentir, tá não. Bom, tá bom, mano. Filha da puta. Depois a gente discute isso. Não, tem mais coisa. Vamos falar... Não, pera. Vamos falar da 13ª forma da água, meu irmão. Caralho. Eu tô pensando no 13º salário. Tá chegando o mês do meu 13º, gente. Desculpa. Tô feliz que eu vou ganhar duas vezes. Aí ele, 11ª forma. Nag. É engraçado os memes que fizeram disso. Agora eu vou chamar poder todos os meus amigos. Aí, Nag. Amigos? Cadê meus amigos? Ficou tudo calmo, ninguém perto dele. E esse poder é foda, bicho. Poder que ele mesmo desenvolveu. Ele é tão bom com a respiração da água que ele refinou ela ao máximo. É, refinou a ponto de criar uma nova forma aí. Todo mundo fala a mesma coisa, só com palavras mais bonitas. Muito bom esse podcast. Pra inspirar os outros. Não, ele criou a 11ª forma. Sim, ele é tão bom que ele criou a 11ª forma. Ele refundou a 11ª forma. Cara, a gente é muito prolixo, velho. Tem nojo da gente. Eu não sei o que é prolixo. Esse é o meu segredo. O nome da 11ª forma. Como é 11ª forma em inglês? É nu. A gente vai falar da 11ª forma. O que, é que a gente fala? Ele refinou, acabou. Kaminari no kokyu. Ichi no kata. Hekireki issen. Destacando aqui o efeito que causa sobre esses poderes, essas magias, entre aspas. É aquele negócio. Uma discussão que até teve em vários grupos aí. Os efeitos aí das técnicas. São reais ou só são efeitos visuais? São reais, porra. Aí o argumento de quem diz que não é porque ele invocou a 11ª forma, afogou tudo, coisou tudo lá, mas ninguém se molhou. Não, pá. É real, mas não é no sentido físico, entende? É como se fosse... Ninguém se molhou. O que eu entendo das magias de... Eu não consigo falar assim, desgraçado. Pera, cala a boca. O que eu entendo das técnicas de espada que geram fogo, geram eletricidade, geram qualquer elemento, é que é uma mistura de uma coisa pra quem tá lendo ver o que tá acontecendo. Tipo, o Tanjiro faz movimentos que lembra água, mas ao mesmo tempo ninguém tá se molhando naquela porra. Não, pô, mas... Quando ele muda de forma pra fogo, ele queima as teias. A Nezuko também queima as teias. Sim, porra. E tipo, também tem o fato da cena que não deixa de ser um poder. Demônio lá. É, foda-se. Mas o seguinte, como o Luiz falou aí da cena favorita dele, a cena no momento que o Tanjiro ele troca a forma pra matar a mãe, ela sente a chuva, ela porra. É como se fosse uma chuva quente e tranquila. Sim, bicho. O negócio é, ela existe. Não é só um efeito de animação, blá blá blá. Sim. Blá. Ela existe. A pessoa pode. A pessoa vê, tanto porque na cena lá que ele está enfrentando aquele. Tanto a menina da bola quanto os caras do olho na mão. Eu não sei porque que diabo deu um tapa na minha mão. Continua daí. Dá bom. Tô furando o olho aqui. Meu Deus. Aí. Mas aí, no momento que o Tanjiro ele bota aquele papel na testa, sei lá, na testa que ele bota, ele consegue ver as setas. Ou seja, já mostra que todos os efeitos ali, de todas as formas, E tanto do Paketsu, que é o sangue de demônio lá, que é o poder dos homens. Kaketsu, né? Eles são reais e eles podem ser vistos. Sim, é, porque é uma parada meio espiritual também, bicho. Uma parada. Nem tudo ali vai ser enxergado a olho nu, nem tudo vai ter efeito literal nas coisas do plano físico. Mas isso significa que elas não existam. Elas existem, porra. Mas ali, as setinhas é o poder do cara da seta na mão. Ou seja, ele faz aquelas setas ali, tipo a explosão da Nesco. A explosão da Nesco é visível, beleza. As setas dele não. Não, sim, mas setas dele são. Mas a seta dele é como se fosse um efeito, tá ligado? Da Uni. O maluco não botou ali o papel na testa porque o animador falou, ó, eu tô animando isso aqui. É já, pra ele ver coisas invisíveis. Tanto exatamente. Que o como é mostrado no Nag... De qualquer forma, existe. Tá invisível? Tá. Mas existe? Existe. Existe. O Nag é aquele... É como se estivesse inundando todo aquilo ali, pra dizer que como funciona o poder. Que, tipo, é só acalmaria, tudo... bicho. É a tradução literal de Nag. Tudo que for até ele vai poder se defender, porque ali tá tudo flodado, tá inundado. Tipo, se você for olhar basicamente os ataques da respiração da água, é tipo aquele azul bem forte com preto e branco, como se fosse água corrente. Sim, água corrente, água corrente. E o Nag é literalmente a calmaria, então é aquilo parado, é como se fosse um espelho d'água. Não é tipo, vou criar aqui um riacho e ele vai ser um... É tão parado, é tão calmo que qualquer ameaça ao Tomioka, ele vai sentir e vai poder se defender. Mas ainda assim, tipo, o Nag, ele representa que ali tá tudo calmo. Sim, não é que tá vai inundar a floresta. É, porra, até porque a floresta desaparece, é como se todos os problemas, todo, como é que eu posso dizer, todo distúrbio. Sim, exatamente. O problema desaparecesse. Ali ele tá no momento ali que ele... E ele tá rápido. Um momento zen. Ele se for porque ele é calmo, centrado, frio e calculista. Antes eu sofria, agora eu sou frio. Estou bonito. Um menino bonito, meu. É um bonito. Homem desse casar com minha filha. E quando você vai ler o mangá, você percebe que não é só efeito também. Tem outros tipos de poder se desenvolvendo. Uhum. Então, pelo amor de Deus, gente, bora ver. Bora assistir as paradas com um olhar menos literal das coisas. É 8 ou 80. A parada com a concentração total. É. Para de piadinhas de Kimetsu. Piada literal. E aí, meu irmão, depois disso, fora o momento tenso dos Hashira, depois é de boa. Tudo recuperaçãozinha e tal. Uns 3, 4 episódios de calmaria. Aí o final, meu irmão. O final é que te dá aquela hype. Aquela hype doida. Do arco do trem. Tu não sabe ainda se vai ter filme ou se vai ter continuação. Aí eles terminam lá, entrando no trem, momentos épicos e hilários do Inosuke achando que o trem é uma besta. Aí o Tanjiro, não, ele pode ser o guardião desse lugar. E o Zenitsu com aquela vozinha de, não, é só um trem, gente, é só um trem. Seus caipiras do caralho. Seus caipiras idiotas. Seus jeca. Eu pensei que o Tanjiro tá fazendo... Psicologia reversa de novo. Não, mas realmente... Mas ele realmente não acredita. Realmente é caipira. Ataque suíno no trem. Aí ele sobe no trem e... Oh, esse negócio aqui é rápido mesmo. Aí o irmão... Aí pronto, acaba essa parte aí. O Zenitsu olha pro Inosuke. Aí você vai mesmo levar a Nezuko pra isso aí, irmão. É o Inosuke que tá carregando a Nezuko. Meu irmão, eu não me separo da Nezuko nunca mais. Eita, isso aí. Isso, o cara é macho! Macho! Você macho. É macho! Eu vou aproveitar que eu tô mexendo no Photoshop, vou criar o selo macho! Macho! Mas foi o Leite que falou isso pro Inosuke, foi? O quê? Você vai mesmo levar a Nezuko? Não, o Zenitsu falou pro Tanjiro. Sim, pô, tu falou. Falei Inosuke? Pro Inosuke. Falei? Ah, então tu foi um erro meu aí. O Seiyu do Tanjiro e do Zenitsu, eles têm um programa de rádio, bicho, do Japão. que já foi até a dubladora da Nezuko foi lá. Aratamemashite, Kamado Tanjiro yaku no Hanae Natsuki desu. Agatsuma Zenitsu yaku no Shimono Hiro desu. Saa, omantase itashimashita. Honjitsu no gesuto wa kono kata desu. Nezuko yaku no Kito Akari desu. Nezuko! Nezuko! Shimono, matte kudasai. Kono nioi wa Nezuko! Tava falando semana passada sobre um momento do que o dublador do Tanjiro conta qual... Isso aqui é pra finalizar, né, o programa? É, pra finalizar. O dublador do Tanjiro conta que ele começou o anime e tal, ele foi pesquisar alguma coisa sobre o trailer do anime. Aí ele achou lá foi procurar a conta oficial e não achou. Aí ele... Você foi banido. Você foi bloqueado pelo perfil do Kimetsu no Yaiba no Twitter. Acho que é do Kimetsu no Yaiba, foto você lá. Aí, mas por que eu cheguei e falei pro... Eu não sei imitar a voz dele, bicho. É uma voz muito, assim, calminha, mas ao mesmo tempo... Muito... Com aquele... Enfim. aquele sex appeal, cara. Aí ele fala. Ele chega lá pro responsável pelo Twitter e fala assim: ah, é porque eu fui bloqueado, queria saber o que foi. Foi algum erro, não sei o quê. Ah, já entendi por que você foi bloqueado. Você tem muitas fotos de gatos, você só vive postando fotos de gatos no seu Twitter. Não, pô, ele fala que ele faz as postagens. Ah, sim, sim. Ah, eu falei eu mesmo. Ele fala, eu posto muito foto de gato e tem na minha bio é Necoboto. Aí o bot da conta da oficial, ele baniu. Deve ser por script, né? Por script. Todo mundo que parece fake, bot, qualquer bot vai ser banido. É. Aí é quando aí tudo aparentemente acerta. Não, me desbaniu e tal. Aí quando eu cheguei em casa, o que acontece? Eu fui tirar um cochilo quando acordei. Fui banido de novo. Fui banido. Aí, é muito bom. Como é que seria isso aí? Você é o protagonista! Eu sou o protagonista! Só risada, gente! Aí fizemos pro Ronaldo. Você é o protagonista! E foi banido! Eu fui banido do protagonista! Eu fui banido do negócio! Eu sou o protagonista! Eu não conto! Você ouviu? Role playing game. O mestre jogador. Nonimo kikan wei. Omae wa mou system. Videogame de. Beijo, o brinquedo caverna do dragão. Um real cast.